Fala. Alô. Alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá, amigas e amigos que nos escutam. O disco do dia de hoje traz o CD 2 do álbum duplo Em Boa Companhia, de Simone. Ame, seja como for, sem medo de sofrer. Pintou desilusão, não tenha medo não, o tempo poderá lhe dizer. Começamos com Ame, de Paulinho da Viola e Elton Medeiros. O disco 2 afirma mais o lado sambista da intérprete, como esta pérola que estamos escutando. Que tal felicidade, sempre tão fugaz, a gente tem que conquistar. Ame, seja como for, sem medo de sofrer. Pintou desilusão, não tenha medo não, o tempo poderá lhe dizer. Deixa Eu Te Amar, de AGP, Ismael Camilo e Mauro Silva, comprova que a baiana canta com muita propriedade o samba do Rio de Janeiro. Quero ir na fonte do teu ser e banhar-me na tua pureza, guardar em pote gotas de felicidade, matar a saudade que ainda existe em mim, afagar teus cabelos molhados pelo orvalho que há na natureza rega, com a sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar eu quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar eu quero estar o tempo inteiro. Quero saciar a minha sede, eu quero você na minha veia. Na Minha Veia, de Zé Catimba e Martinho da Vila, é também um grande samba presente em Boa Companhia, da Simone. Sem engodo, ser o vegetal do seu lodo e você a flor do meu mangue. Você é uma lua cheia que lá no meu céu descamba. Porém não é só minha musa, na minha cabeça confusa, você é o meu próprio samba. Riqueza da minha rima, o verso da poesia, gostosa gastronomia, a minha ideologia, e de honor uma obra-prima. Gostosa gastronomia, a minha ideologia, e de olor uma obra-prima. Meu Deus, como eu quero você na minha veia. O disco termina com um dos maiores sucessos de Simone e do Martinho da Vila. É a música Ex-Amor. Ex-Amor, gostaria que tu, o quanto que eu, ao ter que me afastar, não chorei, não chorei, como louca até. Mas no fundo só das angústias que senti, sempre sonhamos. O disco do dia de hoje trouxe Simone e seu álbum duplo Em Boa Companhia, um lançamento biscoito fino que pode ser encontrado nas melhores lojas.